Talvez não haja maior sufoco humano do que a falta e o sufoco pelo dinheiro. É um mix de um brilho, um desejo, com uma vontade louca de sair correndo na direção oposta.